ZYC 407, Rádio Universitária FM 107,9 MHz, a sintonia da Terra. Todo domingo às 15h, a Universitária FM apresenta o programa Conversando com Arte, um bate-papo com personalidades falando sobre teatro, cinema, literatura e gestão cultural. Conversando com Arte, nosso jeito de falar em arte e cultura. Todo domingo às 15h na Universitária FM. Apoio Cultural, Banco do Nordeste. O nosso negócio é o desenvolvimento. Um bom dia a você, amigo ouvinte da Rádio Universitária FM. Os acordes iniciais de Maringá, composição de Jober de Carvalho, tocada pelo cavaquinho de Valdir Azevedo e seu regional, anunciam que começa mais um programa da nossa série Sempre aos Domingos. Sempre aos Domingos tem produção e apresentação de Nelson Augusto, colaboração do acervo musical de Célio Oliveira Santos. No áudio, José Raimundo Lustosa. E no Sempre aos Domingos de hoje, músicas gravadas nas décadas de 40 e 50. Entre eles, Ataúfo Alves. Além de Ataúfo Alves, Orlando Silva, Dircinho Batista, Francisco Alves, Gilberto Alves, Trio de Ouro, Roberto Luna, Araci de Almeida, Germano Matias, Dircinho Batista, Alcide Gerard, Elza Soares, o grupo Cearense 4 Asas e 1 Coringa, Dorival Caymmi, a dupla Zé e Zilda, outra dupla famosa de Ouro e Prata, Elza Laranjeira e também o conjunto Serenata, além, é claro, eu já falei, Ataúfo Alves. Então, abrindo nosso Sempre aos Domingos de hoje, temos Orlando Silva, música de Ernesto Lecuona, versão Mário Mendes, Sempre no Meu Coração. Depois, Upa Upa, Meu Trolinho, música de Ari Barroso com Dircinha Batista. E a última do bloco, Canta Brasil, música de Davi Nasser e Alcir Pires Vermelho, na voz de Francisco Alves. Sempre no meu coração, perto ou longe estará. E ao cantar esta canção, sei que jamais me esquecerá. Sempre no meu coração, na alegria e na dor, lembrarei com emoção que um dia tive o teu amor. Sempre no meu coração o teu nome guardarei, e na minha solidão, em minhas preces rezarei. E se nunca mais voltares, pra ter fim os meus pesares, guardarei teu vulto então, sempre no meu coração. Teu nome guardarei, e na minha solidão, em minhas preces rezarei. se nunca mais voltares, pra ter fim os meus pesares, guardarei teu vulto então, sempre no meu coração. minha voz internecida já tornou os seus brasões na expressão mais comovida das mais ardentes canções. Também a beleza deste céu onde o azul é mais azul na aquarela do Brasil eu cantei de norte a sul. Mas agora o teu cantor, meu Brasil, quer escutar nas preces da sertaneja, nas ondas do rio mar. Oh, esse rio turbilhão, entre selvas e rojão, continente a caminhar, no céu, no mar. Agora o teu cantor, meu Brasil, quer escutar nas preces da sertaneja, nas ondas do rio mar. Oh, este rio turbilhão, entre selva de rojão, continente a caminhar, no céu, no mar, na terra. Abrindo nosso Sempre aos Domingos de hoje, ouvimos Orlando Silva, música de Ernesto Lecuona, versão do Mário Mendes, Sempre no Meu Coração. Depois, Upa Upa Meu Trolinho, música de Ari Barroso com Dircinha Batista. A última do bloco foi Canta Brasil, música de Alcir Pires Vermelho e Davi Nasser, na voz de Francisco Alves. Vamos continuar nosso Sempre aos Domingos agora com a valsa Uma Grande Dor Não Se Esquece, de Antenógene Silva e Hernani Campos com Gilberto Alves. Depois tem o Trio de Ouro, música de Arivelto Martins, Ave Maria no Morro. E no final do bloco tem Ataúfo Alves e Suas Pastoras. Música de Ataúfo Alves, Leva Meu Samba. Choro a lágrima fremente, o pranto cruciante que rola internamente. Choro a lágrima sentida, a lágrima dorida

tem alvorada, tem passarada, alvorecer, sinfonia de paisagem, anunciando o anoitecer. E o morro inteiro, no fim do dia, reza uma prece, Ave Maria. E o morro inteiro, no fim do dia, reza uma prece, Ave mais alto no meu peito uma saudade, e para o caso não há força de vontade. Aquele samba foi pra ver se comovia o seu coração, onde eu dizia: me voltar o meu desejo, leva meu samba, meu mensageiro. Que podia lhe esquecer, mas qual que aumentou meu sofrer? Falou mais alto no meu peito uma saudade, e para o caso não há força de vontade. Aquele samba foi pra ver como via o seu coração, onde eu dizia: me mostrar o meu desejo. Ouvimos com Gilberto Alves, de Antenógene Silva e Hernani Campos, a valsa Uma Grande Dor Não Se Esquece. Depois, o samba-canção Ave Maria no Morro, de Arivelto Martins, com o Trio de Ouro. E a última do bloco, Leva Meu Samba, de Ataúfo Alves, com Ataúfo Alves e suas pastoras. Programa sempre aos domingos pela sua rádio Universitária FM. Agora tem Roberto Luna, música de Fernando César, Longe de Ti. Depois, Escandalosa, de Djalma Esteves e Moacir Silva, com a dama do encantado, Araci de Almeida. E a última do bloco, o samba de Germano Matias, composição de Zequete, Malvadeza Durão. Longe de ti, é o todo longe, que na distância possa existir. É um longe assim, tão sem medida, que nem a vida pode medir.

sua companhia. Lembro-te agora que não é só casa e comida que prende por toda a vida o coração de uma mulher. As joias que me davas não tinham nenhum valor. Se o mais caro me negava, que era todo teu amor. Mas se existe ainda quem queira me condenar, que venha logo a primeira pedra me atirar. Pode haver no mundo maior felicidade. Tudo é alegria, tudo é esplendor. Que bom que não seria se eu tivesse um amor. Quando dois corações se amam de verdade, não pode haver no mundo maior felicidade. Tudo é alegria, tudo é esplendor. Que bom que não seria se eu tivesse um amor. Eu sou poeta que canta a lua quarto crescente, sozinho, sem vida, descrente. Lua cheia, onde estás que não clareia esse triste coração vazio, carra manchão. Quando dois corações se amam de verdade, não pode haver no mundo maior felicidade. Tudo é alegria, tudo é esplendor. Que bom que não seria se eu tivesse um amor. Ouvimos com Francisco Alves de Lupicínio Rodrigues o samba-canção Nervos de Aço. Depois, Errei Sim, também um samba-canção de Ataúfo Alves com Dalva de Oliveira. A última do bloco foi o dueto vocal de Francisco Alves e Dalva de Oliveira, de Erivelto Martins e Valdemar Gomes, Dois Corações. Programa sempre aos domingos pela sua rádio Universitária FM. Lembrando a você mais uma vez, daqui a pouquinho, às 8h30, o programa do Nireis. Miguel Ângelo de Azevedo, nosso patrimônio histórico musical, e o seu programa Arquivo de Cera, todo domingo de 8h30 às 10 da manhã, na programação da Rádio Universitária FM. Vamos continuar nosso Sempre aos Domingos com Orlando Silva, Dircinha Batista e Ataúfo Alves. Orlando Silva no samba-canção Brasa, de Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins. Depois Nunca, mais um samba-canção do gaúcho Lupicínio Rodrigues, na voz de Dircinha Batista. E a última do bloco, Ai Que Saudades da Amélia, samba de Ataúfo Alves e Mário Lago, com Ataúfo Alves e suas pastoras. Thank you.

minha vida, um brinquedo pra mim. Pão, pão. Mas esse tempo passou e essa terra secou. Oh. A velhice chegou e o brinquedo quebrou. Nego velho carrega este corpo cansado. Pois esse tempo passou e essa terra secou. Oh, a velhice chegou e o brinquedo quebrou. Senhor nego velho, tem pena de ter de acabar. Tivemos no início do bloco com Alcide Gerardi o samba Antonico, composição de Ismael Silva. Depois, Se Acaso Você Chegasse, samba de Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins com Elza Soares. A última do bloco foi o baião Terra Seca, de Ari Barroso, com o grupo cearense Quatro Ases e um Coringa. Programa sempre aos domingos, faz um breve intervalo, voltando logo em seguida com Dorival Caymmi, Dalva de Oliveira e Orlando Silva.